Em meio a milhar de vozes, na vade o rei se levantou, chamou os filhos de Asaf, com harpas a glória chegou, profetizando com alegria e louvando ao Criador. Gedolto e Emã, em harmonia, cantavam com todo fervor. Levanta, ó minha alma, e canta no templo. A adoração se levanta com instrumentos. Glorificamos ao Senhor para sempre. Louvamos na casa dele. Seus irmãos, com saltérios a luz se faz, cada nota uma declaração de amor eterno que ele traz. 288.